A promoção do Dia dos Pais Papai Poderoso da CDL entra na última semana. Esta campanha está movimentando o comércio local. Nós vamos conversar agora com o Jefferson Chiran, que é o gestor executivo da CDL, para sabermos mais detalhes desta última semana da campanha. Estamos na última semana da campanha, né? Então quem ainda não comprou o presente do Dia dos Pais, ainda pode aproveitar o comércio gasparense, comprar o presente e também participar da campanha aí que está fervendo aí. Eu acho que vai ser um dia bem interessante. Qual é a dinâmica dessa campanha, Jefferson? Então, essa campanha ela tem o mesmo propósito das outras, né? Cada R$50 em compras, você tem direito a um cupom e você vai ter o direito a participar do sorteio de 10 vale-compras de R$300 cada. A maioria das lojas do centro estão participando dessa promoção? Sim, a maioria das lojas do centro estão participando da campanha. Elas têm um cartaz na frente, um adesivo identificando cada loja, né? Então é só chegar nas lojas aqui de Gaspar, então comprar o presente, pedir seu cupom e participar. Quem sabe vocês sejam um dos ganhadores no dia 10. E o sorteio será tradicionalmente na Praça da Prefeitura? Isso mesmo, Gil. Vai ser na Praça da Prefeitura, dia 10, que é o sábado antecedente ao Dia dos Pais. 16h estaremos ali. Sempre a Rádio Sentinela também é a nossa parceira. E a gente vai então descobrir quem são os 10 ganhadores da campanha Papai Poderoso da CDL. A promoção do Dia dos Pais é uma promoção que sempre cresce a cada ano aqui no comércio local. Sim, o Dia dos Pais cada vez também está mais evoluindo, são mais pessoas à procura dos presentes, hoje já está chegando próximo de como é comparado o Dia das Mães, ainda não chegando, claro, como é o Natal, né, que é a grande época das compras, mas as campanhas sempre estão muito legais da CDL, essa campanha ela traz um pai como um super-herói, como um tema, né? Então, acho que convidamos todos novamente para vir comprar o presente, prestigiar o comércio local, que isso é o mais interessante de tudo. E quem sabe ainda de lambuja você consiga ser um dos ganhadores dos 10 vale-compras de R$300. Jefferson, a partir de quinta-feira o comércio terá um horário especial. Isso mesmo, Gil. Quinta e sexta o horário de atendimento das lojas vão se estender até às 19h. E no sábado, que é o dia 10, que é o dia do sorteio, as lojas abertas até às 16h e finalizando então com o sorteio da campanha. Mais uma semana de compras, dá bem para as pessoas se organizarem e comprarem o presente para os pais. Sim, até se deixar para a última hora, com esse horário estendido ainda, eu acho que tem como comprar o presente e não esquecer do seu papai, né, que é o grande, poderoso, um super-herói, que nem diz a campanha, e prestigiar o nosso comércio local. O comércio está bem sortido, esperando pelo consumidor. Sim, até com essa troca das estações, agora que está acontecendo, é a queda na temperatura, daqui a pouco já dá abre um sol, está bem variado, mas o comércio está bem preparado para isso, tanto para o inverno como para o verão. Eu acho que você vai comprar um presente muito legal, até outros produtos, além de vestuário, né? Estamos bem sortidos aqui em Gaspar. Nós conversamos com Jefferson Chiran, gestor executivo da CDL, nos falando sobre a promoção Papai Poderoso da CDL, que encerra nessa semana com uma premiação especial. A cada R$50 em compras, o consumidor ganha um cupom e concorre a 10 vale-compras no valor de R$300 cada. Da CDL, Gil Dias para a Rádio Sentinela.